lembrar. Mas se você reparar, um lado é diferente do outro. Um lado é diferente do outro. Um lado é diferente do outro. Se você reparar, um lado é diferente do outro. Eles são iguais, ninguém pode negar. Mas se você reparar, um lado é diferente do outro. Um lado é diferente do outro. Um lado é diferente do outro. Se você reparar, um lado é diferente do outro. Eu achava ruim, eu começo a gostar. Se você reparar, um lado é diferente do outro.